Estrutura 0, após Tabaté, nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5024, controle no 2028. Ativo, desça para 4 mil pés até na chegada bom, 1018 a vista. 4 mil na Faz 5001, no cruzamento correto, reporte no ponto. 1170, boa noite, aciona a identificação via chegada Mari para nível de voo 050, ajuste 10 noite. Via Mari até 050, o 1170 identificou, autorizaria a voar no direto de táxi, reporte na ponte. Autorizado. Obrigado. Papá, autorizado Porto Seguro, Diego 677, após Fome Rota, nível 160, saída Coral, decola da 10, primeira curva direita. Aciona 0276, controle no 20 de sonho. Estou Porto Seguro, nível 160, roda de Fome Plano. Estou na Whisky Golf 677, a saída é a Coral. Pista 10, curva direita após decolagem, transforma 20276 e o controle 12021 no azul 2774. Azul 2774, controle na 20018, do PAT 3, reporte para o feedback saneamento. 20018, chamar na porta. Em 121. Salvador é o Rio 5974. 5974, prossiga. Informação papal, participação 340, Guarulhos. Rio 5974, boa noite, papal confere. Aguarde estante cópia, prepare a saída da El, Leda Motiva. Da El, Leda Motiva, na... Uno 246, desce para 2000 pés, autorizado o final LF, reporte no localizador estabilizado. Uno 246, o ajuste no 08. Federal 9973, autorizado Paxi, via Paxi 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 018. Paxi 3, Paxi Alfa, considero que é o Federal 9973. Ajuste no 018. 5974, pronto, cópia? Prossiga. Rio 5974, autorizado Guarulhos, Gatu 190, após Taubaté, nível 340. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue desse de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5037, controle 120 do sinal. Autorizado para Guarulhos, 340, via pessoa 10, após Taubaté. Decola da 10 com a curva à direita, saída Dael, Leda, Motiva, 5037. E o controle 1208. Tem 5974, terreno correto, reporte para o filé de fundamento. Sideral, autorizado a linha de colapso T10, 120 graus, 07 nós. Autorizado a linha de colapso T10, Sideral, 99. Oi, qual é o contato? 19932, boa noite. Papá, confere. Aguarde o cheque, cobre. Vai lá. Salvador, boa noite, Oxan 6224, com 62, a puxa acionamento. Puxa 6224, autorizado, puxa acionamento, reportado. Autorizado, puxa acionamento, chamado para o táxi, puxa 6224. Alô, Azul 4959, na 4 Romeu, puxa de acionamento. Azul 4959, autorizado, puxa de acionamento, reportado. Puxa, chamada táxi, 4959. Contact the Recife Center frequency 126 decimal 85. Reach enable 125 decimal 45. Yep. Europa 084, some of the approach. Autorizado Recife de 217, nível 410. Decola da 10, primeira curva à esquerda. consegue ser saída Puca, Jambo, Caju, aciona 5026, controle 12029. Autorizado, nível 40. Puca, Jambo, Caju, da pista 10, curva esquerda. 5026, transponde, a pessoa Mono 7208.2. Gol 9932, cruzamento correto no 8, reporte para o festival de fechamento. Gol 993. Paulo Rosa, 4959, acionado para o táxi com 75 a bordo, 3:50, alternada Caju. Caju 4959, autorizado o táxi. Reporte para ingresso no pátio principal, ajuste no 08. Sim, chamada para ingresso no pátio principal no 08, o 4959. Salvador, Oxan 6224, para o táxi, 96 a bordo, 2:30, alterna Salvador. Oxan 6224, autorizado o táxi, via Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, Torre 1182, 1195, Agistina 018. Táxi, Pátio Principal, via ponto de espera, Torre 1195, boa noite, Oxan 6224, 011. Azul 4959, de passageiro Airbus da Avianca, após, segue o mesmo, via Pátio 1 no Índia, Alfa, até o ponto de espera, ponto de espera, Torre 1185, Agistina 018. A passageira na Avenida Bianca, segue ele, Índia Alfa, no ponto de espera 1895 graus, 4959, no 08. Esse é o reporte localizador estabilizado. 2000, reportaremos, 1170. Está pronto para pushback, acionamento. Rio 5974, no pátio 3, autorizado pushback, acionamento, reporte táxi. Chamar de bala táxi. Boa noite, Oxané 6224, como espera, por favor? 6224, após o tráfego na curta, ali mantém. Após o tráfego na curta, ali mantém, Oxané 6224. Boa noite, Gol 8868, acione identificação. Desça via, chegada Mari para nível de voo 050, ajuste 1018. Desça via, 5022, obrigado. Taxi Lima, a aeronave após o pushback será tratorada até outra vez do 8, após o 8 reporte táxi 5001. Taxi 5001, pushback e acionamento autorizado, o acionamento em reverso do portão número 8. Salvador, boa noite, azul 4959, próximo ponto de espera da Rodônia. Azul, mantém ponto de espera, guarda instruções. Guarda o 4959. 1246, no solo aos 30, direita 1211. 211, próximo à direita, bola 241. Sério, que ele acertou. 1970, agora 14, Salvador, presidente número 8, 1995, com bolsa. Boa noite, 95, obrigado, até decolagem. Federal 9973, chama-se Centro Recife, frequência 125, 1, alterne 133, 95, boa noite. Fernando, vou chamar Recife, boa noite. Zero, continue a aproximação, aguarde o pista ali. Tá, zero. Solo Salvador, o Rio 5974, tem 4 a bordo, ao Fernando Galeão, com 3 horas e 35, está pronto para o táxi. 974, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, no Índia. Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-1-8. Ciente, desse táxi até o ponto de espera. 1-0, ponto de espera, 32, notificatório, obrigado. Zero, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, 1-0, gol 1-1-7-0. Chile 6224, decolou os 3-2, 1-2-0-8. 3-0-8, boa noite, 6224. Boa noite, eu chamei 224, cruza 2000 pés, possibilidade de coordenar Alfa Romeo 363. Chené, 6224, contato radar. Suba e mantenha nível 190 na proa de Conde. Ah, vou coordenar agora o Alfa Romeo 363. E aí, 224. 1-2-4-6. 4959 após o tráfego na curta, linha aí, Matheus. Após o tráfego ali, mantém o 4959, está tudo certo. Na 224 autorizado Alfa Romeo 363, subindo para nível de voo 190. Voo 190, sobe direto para o Alfa Romeo 363, o 6224, Xará, obrigado. No 70, no solo 35, direito no 211. Direita 211. Rio 5974, ponto de espera, na 1-0. Boa noite, Rio, mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Mantenha ponto de espera. Azul, 4959, 120 graus, 08 horas. Fico decolado, 4959. 4 horas, 5 da sinonia, 1-2-2, tá bom. A Caju 5001, autorizado, táxi, via parte 1, Índia, até ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decima 95, ajuste na 08. Ajuste na 08, autorizado, táxi, pulo, Índia, ponto de espera da 50, quando lá, torre 18, decima 95. Salvador, boa noite, gol 1970. 170, boa noite, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamarete, 170. Azul 459 boa noite. Salvador, boa noite. Azul 459, você coloca para o da Coral, 1800 pés. Boa noite, Azul 4959. Contato radar na decolagem, sube e mantém o nível 140 na prova de Coral. 140, a proa Coralda, Coralda presente, 4959. 7-8, aciona a identificação, chegada à Mari, deixa manter o nível 050. 050 na Mari, correu 5974, está pronto. Número Rio, alinha de decolagem, está 10, 120 graus, 08. Livre ingresso de decolagem. Corre, Salvador, boa noite, Azul 5001, contato. Azul 5001, após o Rio, ali aí, mantém. Frente após o clássico do Rio, ali, mantém, não, mas certo. 5001. Ajuste altímetro no 08. 367 está autorizado. Voo no 763, descendo para 4.000 pés. Lima Tango Alfa, boa noite, informação Papá. Confirme o horário do plano. 0200. Não possuindo o sistema, voz de coordenação conhece Lima Tango Alfa. Azul 4107, a sua identificação, chegada Mari. Essa pia para nível de voo 060. Perfect. 2774, approve a taxi from an April engine to Holy Point, stay at tower 118 decimal 95, altimeter section 1018. This is Controle Salvador, é o Rio 5974, decolou na Cisco. Rio 5974, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, comprou de Leda. Ciente, 340, comprou de Leda. Beleza. Passareiro 2224, boa noite. Boa noite, passareiro 2224, aciona a identificação, chegada Mari, reporte da áudio descida, altímetro 1018. 1018, você não autoriza da presença por onde dona? Azul, 130 graus, 08 nós. Então, decolagem azul 5001. Pela Prua de Mari 2224, o senhor vai ser o número 5 na aproximação. Então, tráfego à sua direita. Posição de 3 para 2 horas, está 21 milhas. Com rumo nordeste, passando nível de voo 280. E está com um linha jet 45 com velocidade acima. 2242, graças. Salvador, Oxalé 624, 60 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém nível de voo 90. Agora com controle, Aracaju, frequência 1203, boa noite. 203, boa, Oxalé 224. O voo 1868, localizado 2 likes. 868, autorizado final LS, chame a torre Salvador, frequência 1895, bom posto. 2-9, boa noite. 2-9, boa noite, papapá, 7LF, informação. Papapá, 7LF, aciona identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 060, a gente é altímetro no 08. 60, 08, chegada Mari, 7LF. 3-1-7-8, descendo para 2 mil pés agora, 1018, ajuste, está a Mari. 2 mil pés, ali 10 para etapa. Afirmativo, livre da restrição ETAP, está 378. Azul 4107, desça para o nível de voo 050, qual é indicada? Está batendo 280 mais azul 4107. Ok, início de redução, ao cruzar uma centena, esteja com 210 mais. Sim, ao cruzar uma centena, vai abrir para 210 mais azul 407. Condições de paz. Curta de paz. Fora do solo, Gael. Boa noite, Azul 5005, contato radar na decolagem, suba via para nível 360, Azul 5001. Sobe via 360, Azul 5001. Descarte ali, eco, reduza para 2109, corrigindo 2509. Ao passar uma centena, reduza para 2109, descarte ali, eco. Passar uma centena, 2109. Your 774 on Avenue 8, runway 10. Avenue 4107 está autorizada até 3.000 pés, ajuste altímetro no 098. 723, reduza para 210 nós. Pode acionar o Mata Branca? Controle o azul 5001, está livre a subida ao 360. Confirma? Relativo, está livre sem restrição, nível 360. Está ciente, grato 5001. Tio 5974, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, BRN 133, decimal 95. Boa noite. Ok, Recife 125, BRN 133, obrigado. Take off, Azul 2774, 150 degrees, 06 knots. Passe a Tchadioco, confirme que isso é de pouso, é 1-0 ou 1-7? 1-0, já será. Descarte 932, no 8 aguarde. Aguardando. Passaria do 2224 para o início de descida. 2224, desce e mantenha nível de voo 060 com a velocidade máxima de 210 nós. Positivo, 210 a velocidade máxima para 0 de 62. Certo, Aleco, desce e mantenha o nível 050. 050, certo, Aleco. Greetings Azul 2774, passing 1400, Coral depart. Azul 2774, we have contact on departure, the climb maintain flight level 160, fly heading Coral, to Azul 2774. Fine, I take flight level 160, direct Coral intersection, Azul 2774. Relativo, Lima Tango Alfa, iremos entrar novamente em contato com o Fogo Recife. São Salvador, voo 9932. 32, prossiga. Relativo, senhora, tem algum estimado para o nosso de pushback, porque está com sei se ele está com o slide mais fechado aqui da obra, está meio em cima do tempo aí. Vou me informar, por favor. O 9932, Cordeiro do Tipo Sol, assim que o voo da companhia livrar a retaguarda, iniciei chama táxi. Positivo, 9932, muito obrigado. Após a passagem da aeronave da companhia, iniciou o feedback. Muito obrigado. Azul 4107, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Desça para 2000, para mais estabilizador estabilizado. Azul 5001, chame agora o centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.95. Centro Recife 125.10, secundária 133.95, Azul 5001, Monaco. Pesca 3178, VLF, mais checado. 3178, pouso autorizado, 150 graus, 08 mais. 30 pouso, 3178. 723, está autorizado, 2500 pés, ajuste 1018. 1518, 723. Qual é o nosso número de coisa? Agora é o número 3. O número 1, corrigindo, o número 1 está passando externo, o número 2 está 5 milhas para a duna. Só o número 3. Mantendo 210, que é esse negócio? Nativo, para 190 mais agora, azul ou 1723. Reduzindo. A Serra Tchalieco está sob vetoração agora, curva à esquerda, proa 025. Limite dessa proa é magnética 101 no DNDB Simbra. Desça e mantenha a 4 mil pés, ajuste altímetro no 08. Gente, esquerda 025, confirme a magnética da limitada? Magnética 101 no DNDB Simbra. 101 do DNDB Simbra, descendo para 4 mil pés. Uno 723, após o Serra Vito 367, vai voar o Serra Vito 366 com 1170 nós indicado. Reduzindo para 1170, algo 1170. Azul 4107, agora com a turma, 1-1-8-9-5, composto. 4959, Salvador. Sinal IADS, X-3-1-0. Continua a aproximação, guarda pista livre, 4107. Continua a guarda pista livre, 4107. Zero, bom voo. Passe a Tchalieco, 47 para o localizador, direita para o 060, reposto estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste altímetro 1008. Direita 060, descendo para 2000, autorizado DLS, certo? 1723, está autorizado o sinal do ILS Whisky, reposto estabilizado no curso do localizador. Recuperado estabilizado, certo, doutor Bom. UCA, transição VIPAR, aciona 5002. Controle 1-2-0-2-8. Solicita a decolagem da pista 1-0. Afirmo, Lima Tangalfa autorizado 1-0, permanece curva à esquerda. Ok, então está autorizado a pista grade 1-3-0, primeira vez, vamos de 1-0. Conforme o plano, sai da PUCA de par. Responda 5002 e controle 2-0-2. Lima Tango Alfa, tudo em remédio correto? No pátio da IBTA, confirme o seu ver? 1-0 agora. 4 horas agora. Lima Tango Alfa, para o acionamento do táxi, chama a turma 1-1-8-9-5. 1-8-9-5. Torre com 9-9-3. 2, para o táxi. 58 CLB, Fortaleza 3, 45. 99932, autorizando o táxi até o ponto de espera, Cristão na 0, via parte 1 no Índia. No ponto de espera, Xame Torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 18, no voo. Parte 1 Índia, 295, momento 2. 9932, Guarani. Fala, boa noite, ó, tá 3178. Tá 3178, boa noite, autorizando táxi de Alfa, repórter 6 Juliette. Alfa, repórter 6 Juliette. Controlador, boa noite, também com 320, na ponte 3, segue a tonalé. Xenome 320, no 3 aguarde. Passaria do 2224, desce para 3.000 pés, ajuste no 018, inicia redução para 1709. Salvador, gol 1723. 324. Cruze de novo, né? 130 graus, 079. Tá. Boa noite, da 3600, aciona identificação, chegada a Mari, dessa via para nível de voo 050, altímetro no 08. 050, Mari, tá. E está autorizado. Chama a torre na frequência número 8, décimo 900, Sérgio Alieco. 1895, boa noite, Sérgio Alieco. Boa noite. Tudo 2224, desce para 2000 pés, reporte no localizador estabilizado. 2224. Descendo para 2000, reportará estabilizado. Azul 4107, direita 1211. Direita 3011, 4107. 1723, pouso autorizado, pista 10, 140 graus, 08 no lance. A mesma pouso, 1723. Fiat LS, 20, aguarde pista 11. Aguarde, certo ali. Matão Rafa, dessa mata que você viu. 20, na Lima, mantém posição, aguardando o follow. Já foi contactado em pré. Xenome 310, portão 3 autorizado, que tiver acionamento, reporte táxi. Se tiver acionamento, reporte a táxi. 407, mantém a posição, aguarde. É a posição, 407. Número 1. 2397, 207, ingressos e a Juliette pro 09, fique atento ao fórum que vai parquear o senhor, ok? Fique atento. Ingressos e a Juliette pro 09. Fique atento ao tráfego da tarde também, na remota 14, aguardando o parqueamento. Juliette, posição 09, 407. Fala, Prossegue de Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, e agora o antes do Juliette? Avião. Agora o antes do Juliette. Sala de Matamor. Salvador, eu passaria do 2224. Fernando, boa noite. Continua a aproximação, agora a pista livre. 2224. Agora foi já com fôlego, pode prosseguir no táxi. Negativo, mantenha a posição e aguarde, Lima e Malfa. Paritagem Versailles 6310 com 142 a bordo, 42, 3 horas e 30, São Gonçalo. A 3 Índia Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 1.018, tem dois jogos. Paritagem Índia Alfa, ponto de espera 3.2.0. Tango Alfa na escuta? Lima Tango Alfa, escuta. Siga o Follow Me, que vai parquear o senhor até o ponto de espera, por gentileza. Follow Me, ponto de espera. Lima 723, aumenta a posição antes da Juliette, aguardando para prosseguir. Mantenha aguardando, Lima 723. Boa noite, Lima 723. Boa noite, prossegue Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, confirme seu parte, por gentileza. Gol 3600, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. 3600, envio desça para 2000 pés, reporte na estabilizado LS. Salvador, boa noite, hoje é 6212 de descida, vai cruzando 170 para 1.30. Galera, 6212, desce para 2.000 pés, o ajuste no 018, está sob vetoração, foi para o 060 até interceptar o localizador. Boa, Chanel, 6212. Desculpa, 6.000 para o lote, 6212. Recomendo número 3, o ponto de espera. Pátio, Índia, quanto espera 118.9, número 3. Correto. 180. Roger, climb and see level 180. O azul 27 telefone. ingresso, voo 9723. Voo 9723, ingresso via Juliette pro 08. 08, voo 9723. Serra Saleco, segue o tráfego da Gol. E quando no trabalho do 8, fique atento ao Solomon, que vai parquear o senhor até a Lima, que deve dar obra do setor. Dois, tem decolagem autorizada, 140 graus, 5 nós. Autorizada a decolagem, pista 10, 9932. Salvador, passaria do 2224, pousou de grau. 2224, boa noite, prossegue via Alfa Juliette, remota 1-2, no pátio principal. Alfa Juliette, pátio, remota 1-2, 2224, passando até o posto Francisco. 0 no ponto, Saragão 0 pronto. Boa noite, Xané, alinhei o Matheus, Xané. Alinhei o Matheus, vamos 0, Xané, minha 3, 0. Azul 2774, Vida 7 Terminate, maintain for level. Cabe maintain for level 180 and contact Lhasa Porto Control, frequency 120.1. aos 09, 120.8. Contra o Salvador, 120.8, voo 9932, obrigado, bom dia. Identifique, chegada Mari, desça até 4 mil pés, ajuste 1018, número 3. Contato radar na decolagem, suba via para nível 490, mantenha a saída Fuca. Autorizado via, saída Fuca, Jamo Caju, subindo para 490, com 9932. Com 3152, copiou a existência? Negativo, foi sobre modulado, 3152. Desça para 4 mil pés, via chegada Mari para 4 mil pés, ajuste no 018, número 3 na aproximação. LS, agora com a turma, no 8, décima 9, 5, 1. Trabalho, então, 3600. São 3600, 3 milhas do Índia Terra. Gente, 3600, aguarde pista livre. Identificação dessa via, chegada Mari para nível de voo 050, número 4 na aproximação, o altímetro no 018. O Xené 6212 está autorizado no LS, reporte no localizador estabilizado. Vai reportar estabilizado 6212. Alemanha, 310, 12, 120.8. 120.8, 360. São 3600, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 629. 1000 pouso para 3600, na 10. Cruzado, cruzando nacional, 97. 35, eu dou ataque 5, estou na frequência livre. Alemanha 310, boa noite, contato radar na decolagem, suba para o nível 350, saia da PUCA. 350, PUCA, Alemanha 350. Para o taxi PLB 164, 2 horas e 39 minutos, faltando minha treina salvadora. Índio Alfa, ponto de espera, 72995, ótimo trimestre a 1.200, sem valor. Índio Alfa, ponto de espera, 1.700, 1.935, boa. No centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45, boa noite. 126.85, 2545, boa noite, 9932. Tango Alfa, tá pronto? Ativo. Alinha, mantém a pista 10. Mantém a 10. Tango Alfa está livre, pista livre, 140 graus, 1209. Livre a decolagem por Tango Alfa. Vou te dar a descida, 2713. Direto bom, 2713. Reduza sua velocidade para 2109.